comandou, muito boa noite, tá 3662, estabilizado, bom retomada. 3662, ciente, continua a aproximação, informação de tráfego à sua esquerda, temos o P3 da Força Aérea Brasileira, em espera visual no setor, e o segundo está alinhando para a decolagem imediata sem parada, pista aberta. 1012, no altímetro, 120 com 10 ao vento, aguarde, pista livre. Correu, é? 3662, informa o tráfego à esquerda em espera visual no setor, P3 da Força Aérea Brasileira. Está alinhado com a pista 17 em espera visual no setor norte. E um 37 da Gol que ingressou para a decolagem imediata, pista 10. Aguarde, pista livre. Aguardando aqui 4 milhas agora da cabeceira 3152, estabilizada, visual com a pista? Relativo, estabilizada, visual. Chame em torre em Salvador, 986, então, boa noite. 986, então, boa noite. Oxina 6310, 2000 pés, livre LS, informe estabilizada. 2000, livre LS, informe estável, 6310. Voo no 398, desça para 2000 pés, 1012. Descendo para 2000 pés, com 1012, voo no 398. Voo no 404, voa na Proa de Dona na presente, desce para 2012. Proa de Dona, 2012, voo no 404. Boa noite. Tá 3152, né, escuta a torre? 3152, chega. Mativo, avistado, 12 para o pouso, tá, precede Airbus Companhia, cruzando a cabeceira em mais 10 segundos, agora a liberação. A gente aguarda. Boa noite, 1885, contato radar na decolagem. Submantenha 150, pode voar Leda na presente, sem problema. Ok, a proa de Leda, o 885, sobe restrito 150, confirma. 360 sem restrição. 360 sem restrições na proa de Leda. Boa noite, no 604, identifique, chegada Mar e desça ao 050. Mar 050, boa, no 604. Chiné 6310, estabilizado, visual com a pista? Ah, estabilizado agora, senhor, é visual, tem batido. Ok, reduza para aproximação, chame torre no 86, boa noite. Boa noite, bom serviço. Voo no 398, livre LS X-Ray, informe estabilizado no final, reduz agora para 209. Está reduzindo, voo no 398, livre X-Ray, o voo no 398, maré estabilizado. Salvador, muito boa noite, está 3662, visual. 3662, Alfa, chamando o Juliette. Alfa, reporta para Juliette, está 3662. Numa final curta de aproximada de 2 milhas para a cabeceira, continua agora a liberação. Positivo, tráfego no XF, 4 milhas e meia à frente, ou 63 no zero. Estimativa, em adicional, talvez receba à esquerda, em espera visual no setor norte do aeródromo, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1 mil pés no setor norte, em espera no setor. Recebe sim, 6 milhas, posição 11 horas. Tem a posição do TAN 3662? Siga. Já tem a posição do TAN 3662? Se não tiver 03, só comprar que tá puxando o setor. 703, 3662. 2 no meia, submantenha o nível 990, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545-2685, obrigado, boa noite. 3526. Boa noite. Alfa, mantém essa vivete aí? Afirmativo. Zona 398, torre 98, decimal 6. 386. Zona 404, com, autorizado LS que se repita na 0, reporte estabilizado. Prezado, presidente X-Way, pistão no 0, vai reportar estabilizado com 404. Então, Salvador, azul 40-60, posição 8, pronto para pushback, pistão na 0. 07108, autorizado, seu ataque. 4071, sente, apesar do flex, planeta. 7 da web para a decolagem imediata. Aguarde liberação pista 10, tráfego adicional à esquerda no setor norte, mantendo a espera visual no setor, ok? Ah, pelo aqui o 398, confere? Acima, instrução 398, agora. Trato. 536, declarei de imediata à direita, alinhando para a decolagem imediata, quando autorizado? E é mais cedo. A direita, então, alinhar e manter, prepare-se para a liberação de decolagem imediata. A linha mantém aguardando a decolagem imediata, o mês, vou tirar aqui. Salvador, Janeiro, 6201. 6201, Janeiro, autorizado. Nível 360, via óptero no número 857, seguro, óptero 196. Roda 10, direita, daí alerta de deve. Controle 1998, transponder 5141 a 4 em cotejamento. Transponder 5141? Afirmativo. 0360, Rio de Janeiro, óptero 987, seguro, óptero 196, 214. Decora da 10, cores após, daí alerta de deve. 98541. 5141, é o 3662, ingresso Juliette 03, portão. Juliette, para 03, está 3662. É o 3152, ingresso Juliette 02, portão. Ingresso para o 05. Boa noite, solo, Xanela 63 ou 0? É 310, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette para 01, 63 ou 0? 10-9, pouso autorizado. Pouso autorizado, baixar travado, 398. meu Webjet, teclado 22 minutos, 19-8, boa viagem. Tá bom. 7-5-7-5-2-3, minha decolada. Webjet 5836, contato rápido na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 330. 330. Passarei do 2224, acena identificação, autorizado de chegada à MAN, desde mantém o nível 050. O ajuste, o 90 no 2. 050, autorizado, na terceira arma. 050, no 604, desce para 2000 pés, o ajuste, o 90 no 2. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000, reportar estabilizado, V12, voa 604. Tono 404, complete aproximação, torno 8, decimal 6. 3286, 404. Salve Salvador, azul 4071, pronto para a base, CL 124, a torno 304, 3, alterna Ribeirão Preto. Azul 4071. Dati, Juliette Alfa, pois 0-0, torno 18, meio altimento no 012. Alfa, Índia, 01. 398 Gol liberou os 23-121-9. 219. Gol no 404. Agora sim, pista 10 livre, pouso autorizado, 7:30 com 10. Pouso autorizado na pista 10, gol no 404. Olimpo 01, pode manter como se fosse uma partida presente na perna do vento, um pouco mais afastada, aguardando para girar. Vai seguir o tráfego à sua esquerda, já passa passar o seu través esquerdo. Tá visual com o tráfego, se mantém aqui. Torre K3, 561 está no ponto de espera pronto, após o pouso da aeronave nacional, tem condições de separar e separar. Tuante, observará o pouso 37 Gol, alinhar e manter, aguardando para a decolagem imediata. Após o gol, alinha e mantém o Tandre 56. Olimpo 01, pode curvar à esquerda para ingressar na base, reporte final estabilizado. Tirando base 01, não reportará final estabilizado. Limpo 01, vou ingressar em base da TAM para a decolagem imediata, já ingressando no final, continua agora a liberação. Limpo 01. Já ingressando no final, baixada travada, agora a liberação na pista 01. Na 3561, aliás, mantém para a parte da decolagem imediata, ok? Ali, mantém, decola com o imediato, tá 3561. Só aguardando um instantinho a liberação da pista. Pode ser via? Essa via, tá no 2000 pés, o ajuste no 02. Reporta estabilizado no LSXR da pista no 0. 2224. Via 2000 no 012, autorizado e LSXR. Pista no 0, gostaria do 2224 no 2024. Limpo 01 vai remeter com curva pela esquerda, tá? Seguindo a espera ali, ou quando autorizado, nova base. Bom, tio, o tráfego demorou um pouquinho para liberar a pista, então pela esquerda, por gentileza, Limpo 01. Pela esquerda, sem interferir com o resto da pista, Limpo 01. Livro, não pode ser o banco. Tá, 3561, decolagem autorizada, 130 com 10. No 404, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, portão 404. Pode completar o 360 e ingressar direto na final, é Nilfos? Eu tô com outro gol aí já alinhando na final ali pro 01. Não tem problema, vamos manter aqui por sobre o pedágio. O azul tá pronto, decolagem imediata? Tá bom. E a avaliar e manter para a paz da decolagem imediata, azul 4071. Quatro, complete aproximação, torre na noite, vê sinal 6. 18-6, obrigado. Eu tenho só mais dois pousos, um gol e um passaredo. Aí na sequência eu vou ficar mais livre aí para o toque remetido, ok? Ciência, tô avisando com as duas da guarda. 3561, no decolado aos 29, 19-8, por viagem. 319-8, 3561, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Tan 3561. Tan 3561, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado e submantenha o nível 380. Em subida para o 380. Na sua esquerda temos um tráfego em espera visual no setor norte do aeródromo, não interfere na sua aproximação. Continua agora, pistoleiro. Gol no 604. 604. Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, obrigado por ter vindo. 3236. 2224, redução para 1970 nós. Reduzindo no 70 nós, 2224. O TAM 3561, a possibilidade de voar da presente gole, senhorita? Voa Eval, 3561. Voa Eval, TAM 3561. Grato. T04, checa o trem, vento 130 graus, 10 nós, pouso autorizado. Mais tarde checado, voa no 604. Declarado 31-19-8, boa viagem. 19-8, azul 4071, graças. Só no 1000 e quanto tempo peço? Azul 4071, no contato radar na decolagem. Voe Leda após Leda Bridge, submantém o nível 360. Leda após Leda Bridge, 360, azul 4071. Passarelo 2224, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. Estabilizante, Ray, Pistola 0, chamando a torre no 8, decimal 1, passarelo 2224, boa noite, Tejano. Boa noite. Estimativo, ingresso mantendo o vento, aguardando para girar. O Olimpo 01. Ingressar mantendo o vento, aguardando para girar. 2 Salvador Rosel, boa noite. Passarelo 2224 e Elevate 8-0. Baixa e checou na estabilidade. Estimativo, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista no 0 livre, a sua esquerda no apelo do vento, vai passar a sua esquerda, P3 da Força Aérea, aguardando a sua aproximação. 2224, aguarda no pistoleiro. 304, Solos 33, libera via Foxtrot 121-9. Libera via Foxtrot 121-9, bom, no 604. 2224, pouso autorizado, 130 com 10. Tive pouso na 10, passaria do 2224. Flip 01, tem como manter a separação visual, aproximar como número 2? Ativo, tá iniciando a base aqui, não tem separação com passagem do 2201. Chame final estabilizado, aguardo a liberação 01. Chama na final, passagem travada, aguardando a sua liberação 01. E agora não tem mais nenhum tráfego para aproximação, que vai ficar mais tranquilo para o toque de medida. Agradeço. Centro 3561, submantenha o nível 380, chame Centro Recife no 260, alterno 128, decimal 8. 1260, 1288, Centro 3561, uma boa noite. Boa noite. Estimativo, continua a aproximação, aguarde pito no zero livre, tráfego acabou de tocar pito, livre 0 não. Tá, de boa, até lá. Boa noite, voo no 889. Autorizado Galeão 360, que até novembro 857, seguro, autorizo 196, recorro 10, primeira curva direita, daí o Leda B10, controle 1998, passando 5150. Chama só no 1219, por gentileza. Olimpo 01, pista no 0 livre, autorizado toque é remetido 140 com 10-01. Livre toque é remetido para 10-01. 150, controle 119. Doni? 19-8, controle e o gol 989 é up para novembro 57, porto seguro e após a 316. Sim, 19-8, up para novembro 857, seguro, porto seguro e após o 196. Vamos dar a push back acionamento, 989. Vai chamar, 889. Solo, boa noite, passarei 2224, livrou na sua escuta. Passarei 2224, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Centro 071, submantém o nível 360, Centro Recife no 251, alterna no 3325. Submantém 360, Centro Recife 251, diagonal 3325, azul 4071. está covando para Duvento, Olimpo 01? Duvento e base, chama na final autorizado. Olimpo 01, Locor e Meteus 39. Chama na final, baixada travada 01. Alô, o gol pousou muito longo e me atrapalhou no planejamento aquela hora. Sem problema, a gente acompanha aqui, tá tranquilo. Mauri, aí o modulo? Isso. Tango, Rubel Oscar. Tá Troto e Capitão Santana aqui. Ah, beleza, Troto. Quem tá estagiando aí? Eu tô posando aqui na cadeira da direita, tô tomando, dando susto pro Santana aqui. Beleza. Agora é o da 3858, autorização. 3858, Fortaleza, autorizado, nível 370, que é o senhor do 119. Colo da pista 10, primeira curva esquerda, demônio, tração frost. Controle 1198, transponder 5146. 7, autorizado 370 para Fortaleza, Fortaleza, na Apesulu 19, pista 10, decola curva esquerda, roda frost. 198, controle 146, transponder, tá, 3858. 3858, é um grupo de pré-acionamento. Estando na final, baixado e travado, Olimpo 01. Autorizado toque remetido, vento 140 graus, 890. Livre toque remetido, 01. Autorizado, chama táxi.